onde a salvação se derramou, o sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando o que é santo. Yeshua et Adonai. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja a ti. Quando o Messias se tornar, seus louvores seus louvores em